Eu não preciso ensinar, eu não preciso pregar, eu não preciso me explicar. Não tô aqui pra dar exemplo, nem buscando acalento. Eu não preciso me posicionar e nem te convencer. Eu só preciso ser. Provar que não é cena. Eu não preciso abrir a perna pra te mostrar que eu valho a pena. Eu não preciso de muito dinheiro, nem sou refém.